eu e o estádio. Foi no torneio início que marcava a abertura do Campeonato Carioca, com os times jogando entre si em partidas de 20 minutos, no mata-mata, até dois chegarem à final, que durava dois tempos de meia hora. As torcidas dividiam o espaço na arquibancada, nas cadeiras e na geral, e era uma festa do futebol. Foi no domingo 15 de julho de 1956, o Fluminense decidiu com um bom sucesso e então tingi meu coração com as cores que traduzem tradição. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Mas a minha relação com o Maracanã nunca ficou restrita à paixão tricolor. Morei e estudei nas redondezas do estádio. E assim, durante a maior parte da adolescência, fui a muitos jogos, quase sempre de pé na geral, e muitas vezes entrando de graça quando abriam-se os portões bem antes do apito final. Mesmo com o ingresso a um cruzeiro e 50 centavos na geral, eu não tinha dinheiro, e aquela espera angustiante pela abertura dos portões, com o radinho de pilha colado no ouvido, está entre as lembranças mais doces e lúdicas do garoto de Vila Isabel. Estive em quase todas as dependências do Maracanã, até no gramado, num domingo de Flamengo e Vasco, já trabalhando em jornal. Mas são mais antigas minhas melhores recordações de entrar pela geral, subir as escadas até as cadeiras azuis e, com sorte, encontrar o acesso à arquibancada também liberado. Ou entrar pelo outro lado, tomar o elevador para o sexto andar e assistir ao jogo nas cadeiras amarelas, atrás das cabines de rádio, junto da tribuna de honra. Até hoje, pouca gente sabe que o Maracanã tem escada e elevador como um prédio comum. Conheci o Maracanã cinza, sem o acabamento das pastilhas azuis que tornaram aquele monstro de cimento bonito e vistoso nos anos 60. O estádio começou a ser construído em 1948, sediou a final da Copa dois anos depois, ainda inacabado, e com a derrota histórica, transformou-se no cenário da tragédia nacional e foi relegado ao ostracismo estético até a criação do estado da Guanabara. Depois das pastilhas azuis, o estádio ficou tão bonito que parecia mais novo e ainda maior. Resgatou a importância que sempre mereceu e atravessou as décadas como palco principal da grande paixão esportiva brasileira. Lá foram registrados os maiores públicos do futebol mundial, o gol de placa e o milésimo gol de Pelé, a vitória suada do Brasil contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa de 70. Tantas memórias e tantas lembranças que nem uma biblioteca inteira, um arquivo cheio de filmes e vídeos, um museu só para registro histórico, seriam suficientes para guardar os gols, as vitórias, as frustrações e as conquistas que aconteceram no maior do mundo. O Maracanã faz parte da paisagem carioca, como Copacabana, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e seu bondinho. E é um capítulo especial na vida do torcedor. Todo mundo tem uma história para contar do que aconteceu na arquibancada, na geral, dentro das quatro linhas. Um pênalti, uma defesa milagrosa, uma vitória épica, um fracasso humilhante. O Maracanã faz parte da nossa história. É o doce maraca na intimidade, na cumplicidade, no companheirismo do torcedor. Ele é nosso, está no imaginário da gente de todas as classes sociais, como um lugar onde todos somos iguais. Somos um só no grito de guerra, na faixa estendida, na enorme bandeira cobrindo a torcida. O imaginário, ao contrário dos prédios e das construções, é sobrenatural. Não pode ser vendido, alugado, alienado como concessão pública. O imaginário é sonho e realidade ao mesmo tempo. É imaterial, mas é patrimônio. É construído em cimento e imaginação, em memória e saudade. O imaginário paira sobre todos nós como a alma da cidade. Está no ar, na gritaria das torcidas, no minuto de silêncio, na explosão do gol, na vida que se resume em cada partida de futebol. Por isso, imaginário intocável. Por tudo isso, o Maracanã jamais será privatizado. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome dele são vocês quem vão dizer. Porque meu time bota pra perder, e o nome dele são vocês que vão dizer.